Lima Mike Foxtrot, autorizado direto Serra Whisky Delta Lima. Gente, Lima Mike Foxtrot, controle? Gente, o tráfego do Mike Hilliard Romeu agora na sua posição de 1 hora, 2 milhas, a 500 pés. Visual com tráfego gráfico. Autorizado direto, destino, reporta no visual. Lima Mike Fox reportará visual. Mike Hilliard Romeu, visual com Lima Mike Fox Trot. Afirmo, visual com Mike Hilliard Romeu. Azul 2783, chama Recife 1288, alterno 260. 288, 260, azul 273. É isso, tem frequência livre, chama para regresso. Então, 3304, acena identificação, autorizada a chegada bom, que desça para 4 mil pés, o ajuste 1016. 4 mil pés, chegada bom. Brighton 229, descend 2000 feet, donation 1016, clear final report established on the localized. 2000 feet, 1016, final, clear on the localized, Romeu 6312, a senhora identificação autorizada a chegada Mari, desse mantém o 050. Identificou, autorizada Mari, confirme? Mike Juliette Romeu, BR-324, está autorizado, cruza direto para o Imbuí da presente, Mike Juliette Romeu 510. Você já passa iniciando o sobrevoo, Mike Juliette Romeu. Informará no início do sobrevoo, Mike Juliette Romeu. I'm having at 29 pushing down. Okay. Complete final call tower 118 to small 95. 118 95. 118 95. American 229, I'm flying out runway 10. American 229, clear to land runway 10, 150 degrees, 08 knots, QLH 1016. 110, American 229. Então, 3304, desça para 2000 pés, ajuste o 90 no meio, salivre LS, reporta localizador. 2000 pés autorizado, reportará no localizador, 3304. Hotel Juliette Serra, CN código 0275, aprovo farol de Itapuã, reporta para descida. Marcos Juliette Romeu, confirma o próximo local sobre voo. Já na vez que está bem ruim, buscando o ponto ideal de sobre voo, Marcos Juliette Romeu. Hotel Juliette Serra, cheque seu transponder. Transponder 2199, identifique a chegada a Mari desse hotel 050. Quanto é a chegada? Second 229 on ground at 18121 this small 9 up. 21 this small 9 up, Mark. Descend. ID 0 6312. Desça para 2000 pés, ajuste no 0 no meio. 2016, ajuste na 6312. Recepção localizador, TAM 3304. TAM 3304, completa final, torre 1895, bom ponto. 3895, TAM 3304, obrigado. Torre TAM 3304. 04, pouso autorizado, pista 10, 140 graus, 109, ajuste 16. Autorizado posto pista 10, TAM 3304. Hotel Juliette Serra, desça para 500 pés, o ajuste Salvador 10, 16, reporta através de Pituaçu. Hotel Juliette Serra, tá sem contato radar com a aeronave. Reporta abandono do setor. Gente. Controle 63, 1-2, controlizado ILS? 63, 1-2, está livre ali, essa é a porta localizador. Livre, reportar localizador, 63, 1-2. Hotel Juliette, Hotel Verde do Sul, Hotel Juliette Serra, torre 1895. 1895. Torre Salvador, Santa Romeu, Hotel Juliette Serra. Hotel Juliette Sierra, reporte Itapuã, informa o tráfego passando duna, se agilizar a manobra será autorizado base pela direita. Caso o tráfego já esteja mais próximo, será feito espera em Itapuã. Certo. 3304, 923, direito no 219. Direito no 219, então 3304. Itapuã. Sou Juliette Serra, inicia espera em Itapuã. Aguardará passar em 737, corrige do rebanho 320, final no zero. Após o tráfego, será autorizado. Você só espera em Itapuã, você vai aguardar a autorização. 395, Sérgio, né? 1-2, bom dia. Pouso autorizado, pista 10. 130 graus, 08 nós. Ajuste no 0 no meio. Ciente com 1016, está livre. Pouso na 10, Oxana 6312. frequente. 12199 desce via para 2000, ajuste 1906. Desce no via para 2016, ou 2190. Curva base pela direita, reporte final no centro. Base pela direita, para final da 1 na frente. Qual o seu nome, Deus? Gol no 095, ali mantém pista 10. Ali mantém pista 10, gol no 095. 63 no 2, solo aos 27, direito no 21 no 9. Direito no 219, chanel no 2, ali que pouco. De 96, mantenha ponto esperado. 095, a linha decola pista 10, 130 graus, 109. A linha decola dando 0, igual no 095. Céu Juliette Sierra, pouso autorizado 17, 130 graus, 109. Céu Juliette Sierra, autorizado pouso 107. 2796, após o gol iniciar, a linha mantém. Foram 095, decolou aos 30, 1208. 08095. Controle Salvador, voo no 095. No 095, contato radar, suba para o 360 Cedarbo. Sessão 360 Cedarbo, voo no 095. Voo 2199, Calibre LS, reporta localizador. Reporta lá, localizador, voo 2199. Livro azul, 130 graus, 089, 2199 estabilizou? Gol 2199 controle? Estabilizado, gol 2199. Torre 1895. 1895, obrigado. Gol 208, obrigado. Juliette Sierra, frequência livre a estacionar aos 32 do sol. Torre, bom dia, gol 2199, final da 1-0, baixei e travou. 2199, pouso autorizado, pista 10. 150 graus, 08. Autorizado, pouso, pista 0, gol 2199. Controle de Salvador, azul 2796, decolou na Conde. Azul 2796, contato radar, suba para o 1970, sai da Conde. Direto 1970, sai da Conde, azul 2796. Azul 2796, foi direto Conde. Direto Conde, azul 2796. 3859, sendo identificação autorizada a chegada a Bonfim, desça para 4 mil pés, o ajuste é 1096. 4 mil, 1096 na Bonfim, tá? Voo 2199, seu solo 36, livrou à direita, chama o solo 12. Eu não deve sinal 9. 209, tem reto. 095, Recife, 1288, alterno 260. Recife, 288, alterno 260, agora 095. 2796, você é quando desvio? 2796, você está no pequeno desvio à esquerda, acabando meia milha fora da rota direto para a Conde. Retorna a mais 8 milhas retornando a prova. Gente, a prova vai para onde, Conde? Formará o 2796. Controle, o Mike Filete Romeu. Confirme. Passar, Mike Filete Romeu. Abandonou o sobrevoo no Fonte Nova para pouso em seu aeródromo. Gente, mantenha o litoral sul, 510, Mike Filete Romeu. Litoral sul, 510, Mike Filete Romeu. Reporta através do Sul. Reportará através do Sul, Mike Filete Romeu. Prossiga. Cuidado, vaga direto, Luna. Mantenha a chegada. Então, a gente fazer um pequeno desvio aí, seja para a estação 9320. Gente, após desvios, volta pelo. Após desvio, pelo. 3, 2, 3, 2, 3. Vertical de Pituaçu, proa fora da barra, Mike Filete Romeu. Torre 1895. Corrigindo, proa do farol de Itapuão, Mike Filete Romeu. Este, 1895. 1895, dá presente, Mike Filete Romeu. Torre Salvador, muito bom dia, papapá, Mike Filete Romeu. Juliette Romeu, 2 Salvador, altímetro 1-0 no meio, vento no 60 graus, 079, piste 1-0. Piste 1-0, passou Pituaçu, controle do farol de Itapuã, mas Juliette Romeu já pode alinhar 1-0. O Marco Juliette Romeu, a intenção é pouso, onde? No faixa 5, se autorizado, vai direto para o mesmo. Reporte na final do 4-5, dá presente o Mike Juliette Romeu. Papapá, Mike Juliette Romeu, corrigindo. Vento no 60 graus, 079, reporte final da pista 4-5, corrigindo. Prova direta, 4-5, reportará a final, Mike Juliette Romeu. Papadão Juliette São Zulu, aguarde. Temos um helicóptero passando no 4-5, modulando, ok? Então do jet o Zulu até para o 43, é isso? Tente, reporta táxi sobre papai agilizando o táxi, o jet tem o Zulu. São 359, reporta reto plano pelo. Reporta reto, 359. O TAM 359, nas quantas milhas no desvio? Mais duas milhas para curvar a direita, TAM 359. Entendi. Lima, Kilo Zulu, Salvador Tower. Roger, maintain position. Na escuta. Nas quantas milhas? Tá curvando à direita. Sente. Direção final, Papa, para 45, mais filha de Romeu. Salvador, bom dia, Azul 4299, ponto de espera da 10, pronto. Mate Lati Romeu, pouso no 45 por conta e risco, atentando as movimentações no pátio, atente a pássaros também. Gente, vai aproximar direto para Papá, ingressa no pátio 5, atenta a movimentações, Mate Lati Romeu. Azul 4299, autorizado a linha de decolar, piso no 0, vento no 60 graus, 07 nós. A linha decola da 10, Azul 4299. Atualizado, o S-Ray para o 3259. Após Pelô, 2.000 pés, o ajuste 1.016. Após Pelô, 2.016, 3259. Tango Lima, Kilo Zulu, Salvador Tower. Do you have the helicopter landing at the 8.5 in sight? Roger, after the traffic, taxi via Papá, coming back at the holding point, taxi via Papá. Papá, mais direto ao meu, visual com helicóptero no 45, considere seus solos 4 nós, frequência livre no corte. Estabilizado 45, frequência livre, mais direto ao meu. Estende mais um transponder, por gentileza, o Mike Jet Romeu. Iniciando na 10, Azul 4299. 2, ciente. Papá Tango Lima, Kilo Zulu, clear cross runway 17. After clear text via taxiway Quebec, Mike and Lima. At taxiway Lima, maintain position, contact ground 121.9. Estabilizado, TAM 3259. Torre 1895. 1895, bom. Torre Salvador, bom descia até 3859 a 1 milha do Índia Serra. Salvador, acione a 6311 para a Índia. Acione a 6311, acione a identificação autorizada a chegada a bom, que desça para 4000 pés, ajuste 1016. 4000 com 1016, acione a 6319. Azul 4299, decolado de Salvador, 51, controle 120, décima 8. 208, Azul 4299, obrigado. Bom dia pra vocês. IP. Azul 2796, controle. 2796, controle. 65 milhas nordeste de Salvador, serviço radar terminado. Mantenha o nível 170 e chame controle Aracaju 1203. Aracaju 1203, Azul 2796, muito obrigado. Durante aproximação pista no zero. Autorizado pouso pista no zero, vento 140 graus, 08 nós, então 3259. Livre pouso no zero, atenta fácil, 3259. Show ele pra siga. Vem colocar a direita da cima, a gente tira o balão, 3 a bota, 0, 0, 5, 10 na linha do litoral, na sessão. Gente, Lima mais Foxtrot, confirma estimado de pouso. Estimando pouso para 1, 2, 1, 2. Gente, reporta no farol da barra. Reporta no farol da barra. Salvador, bom dia, Azul 4299. Azul 4299, contato radar, suba para 360, saída da El. 360 na da El, 4299. Azul 4299, vou em Leda. Direto Leda, 4299. Solo aos 5-2, corrigindo 5-3, direita, chamo solo 1-2-1, decimal 9. Muito obrigado, uma boa. Mike Fox, frequência Tauzan 3179, bom dia, pronto, ponto de espera. Tauzan 3179, autorizado. Alinhar e manter inicialmente o piste no zero. Alinhe e mantém no zero, Tauzan 3179. Tauzan 3179, autorizado alinhar e decolar, pista no zero, o vento 140 graus, 099. Reautorizado alinhar e decolar, pista no zero, Tauzan 3179. 3179, alinha e decola da pista 10. O base, 4299. Oceano 6311, desça sem restrições para 2000 pés, ajuste no 096. 2000 sem restrições, 1096, 6309. Roger. Azul 4299, Dael, acima do nível 150, base para o 3620, chame Recife, 13325, Azul 4299. Agora com o Recife, Azul 4299 e 13325. Obrigado, bom dia para você. Oh. Oceano 6311, no desvio, possibilidade de voadona. Oh, Oceano 6311, voadona, então, obrigado. Viu no 79, decolado de Salvador 58, controle 120, décima 8. 208, Tauzan 3179, bom dia. Controle de Salvador, bom dia, Tauzan 3179, perfil, Tael. Tauzan 3179, controle de Salvador, contato radar estabelecido, após 2000 pés, curva à direita, voe Leda, após Leda, Mótima, câmbio. Gente, após 2000, Leda, Leda, Mótima, tá, 3179. Aproximação ILS. ILS, 1160, este é o controle Salvador. Nenhuma espera prevista. Ajuste 1096, desça para 4000 e voe direto Duna para o ILS. 160, passou Boipeba, voa sobre a água, desça sem restrições até 2 mil. 160, para 2 mil. São 3179. Você já está 3179. Direto para o base. Sete.